Consegui! Cara, eu não acreditava que eu ia achar o Livro das Trevas num sebo tão velho, bem ali entre a Constituição e os encalhados do Olavo de Carvalho. Agora ninguém me segura. Com o Necrofilme com em mãos, eu posso trazer a escuridão à terra e ninguém nunca mais vai lembrar onde deixou o troco do pão. Será o fim da ordem. O avatar do caos vai chegar no mundo. O portador da palmatória cósmica. Elder God da escuridão. Mastigador de Bolsonaros. Calma. Não se empolgue. É melhor checar para ver se o ritual tá certinho primeiro. Longe de mim cometer um erro agora. Deixa eu ver. Tudo que eu preciso para invocar o mal. Velas pretas, pentagrama, receita da Ana Maria Braga, adaga do Fofão, trechos do livro da Kéfera e um álbum do Latino tocando. Perfeito, tudo bem. Agora é só recitar as palavras e... Pode parar, normal. Eu já estou aqui. Mestre, você não me esperou? Eu achei que a gente ia chegar juntinho. Cale a boca. Você fala essas coisas, alguém pode ouvir aqui no abismo e não vai pegar bem pra minha reputação. Por que me invocou, seu mero mortal? Criatura inútil, eu estava assistindo Netflix. Sua malignicência, tem Netflix no inferno? Netflix foi criado aqui. Nunca notou a influência de Adam Sandler? Certo, claro. Longe de mim querer abusar do seu tempo, mas como é que funciona agora? Eu chamei o senhor aqui em toda a sua perversiência e eu só queria falar que o mundo tá aí, ele é teu, pode usar e abusar do jeito que quiser, sabe? Destruir templos, servir manga com leite pra todo mundo, entende? Todas essas coisas do mal. Calma, imbecil. Tem todo um protocolo. Como assim, senhor? Não posso simplesmente chegar chegando, abrir os portais, arregaçar tudo ao mesmo tempo. Tem que ser devagar, senão os povos ficam fazendo textão no Facebook e daí meus planos vão por água abaixo. Temos que comer a humanidade pelas bordas. Tem toda razão, ó supremidade do mal. Claro que tenho, sua lontra do avesso. É por isso que eu sou um deus e você é um careca de meia-idade. Pare de me bajular e ouça com atenção. Sir, yes sir, sou todo ouvidos. Muito bem, você vai criar um podcast... Outro? Te juro. Se me interromper mais uma vez, eu vou comer teu rabo como Cthulhu num gif hentai. E olha que eu tenho mais tentáculos do que ele. Ui, eu meio que visualizei isso. Continuando, você fará um podcast para disseminar minha palavra sacrílega, espalhando o demonismo por meio do que os humanos mais gostam de assistir. A essência da degradação, depravação e insanidade. O Big Brother? Eu te avisei. Toma! Porra, grande Leachagoro, isso machucou. Precisava ter usado o vidro moído mesmo? Fecha a matraca, sua rameira barata, e vá pegar uma toalhinha pra eu me limpar agora. Como eu dizia, quero que você, seu arrombado, espalhe os filmes mais perversos do mundo em um podcast. Bagunce a cabeça dos ouvintes, faça eles se aproximarem mais e mais e mais do lado negro, até que suas cabeças de mortadela tenham virado polenta fria sem molho. Toma, você pode começar por este aqui. Deixa eu ver... A Maldição do Espantalho? É legal esse aqui? Não sei, eu só assisto filmes do Akira Kurosawa com mais de 8 horas de duração, sua cavalgadura. Ok, mestre, vamos lá. Pare, tire tuas mãos de mim que eu não pertenço a você. Acha mesmo que eu quero ficar brincando de cineminha com uma ariranha como você? Vai chamar algum humano bucha por aí. Claro, senhor, claro. Não se irrite de novo que isso dói em mim. Eu sei bem a vítima que eu preciso enganar, digo, chamar pro primeiro episódio. Então, eu devo só, começar assim, na lata? Imbecil, furúnculo de Satã. Faz uma chamadinha primeiro. Sim, óbvio. Mal aí, sua blasfemidade. Deixa ver, algo simples pra atrair trouxas. Que tal assim? Olá, ouvinte deste Teatro Escuro, estamos inaugurando mais um podcast, o Necrofilmicum. Um podcast para trazer a vocês os mais aberrantes e escrotos... Mais obscuros e maravilhosos filmes que os reis da mídia não querem que vocês vejam. Cinema de guerrilha, cinema formador de opiniões, cinema que faz pensar, que faz enxergar o mundo de trás para frente, que cura unha encravada e traz a pessoa odiada em 3 dias. Então aumentem o volume, peguem suas pipocas de milho filipino mutante alienígena e vamos começar. Eu sou o Pensador Louco e o nosso filme começa agora. E eu tenho aqui comigo... Para, sua lesma sifilítica. Não esqueceu de alguma coisa? O que seria, mestre do mal? Os recados, filho de uma ornitorrinca cibernética. Está me deixando nervoso de novo. Sim. Que burro que eu sou. Os recados. deixa ver. Vai falando aí que tá me dando um revertério no estômago aqui. Eu não devia ter almoçado metade da bancada evangélica hoje. Dá uma azia. Ok, vamos lá. Nem vou comentar isso. Belezura. Deixem seus comentários nas redes sociais. É @PensadorLouco no Twitter, Teatro Escuro do Pensador Louco no Facebook, Sinal de Mais Pensador Louco no Google Plus e o e-mail pensadorlouco@gmail.com. Assine nosso feed também em feeds.feedburner.com/plcasts ou achem o link aí no post, que minha pronúncia é uma bosta, vocês provavelmente não entenderam o que eu disse, que lá no post ele está em todas as formas, inclusive QR Code para facilitar. Continuando. Façam parte de nosso grupo no Telegram, venham comungar com o mestre maligno de Ashagur, eu, seu humilde servo, e outros doidos do Teatro Escuro em telegram.me/pensadoresloucos, que o grupo está só crescendo e é muito legal. O que mais? Compre nossas canecas, a do Necrofilme com Ainda Não Existe, porque este é o primeiro episódio, mas aguardem que ela virá. Mas já tem a caneca do Som no Caixão, do Desleituras, e ambas são muito legais. As canecas são todas feitas pela UAI, os links estão lá, mas a UAI também tem outras canecas muito fodas da Marvel, DC, um monte de coisa, inclusive algumas desenhadas por esta besta que vos fala, e vale muito a pena comprar. Os links estão no post também. Que mais? Ah, sim. Ajude o Teatro Escuro a continuar, fazendo doações mensais ou únicas pelo Padrinho ou pelo PagSeguro, que isso é imprescindível para continuarem surgindo novidades como este podcast mesmo, que muita gente vivia pedindo e agora finalmente saiu. Faça como os maravilhosos padrinhos Rogério Bittencourt de Miranda, Carlos Caos Gouveia, do podcast Macaco Urbano, William Vulto, do Observador Quântico, Thiago Trabuco, host do NPcast, William Floyd, do Ultra Combo Podcast, Flávia Cecílio Dyer, Diego Melo, Renato Petilli, Diego Fávero e José Paulo Neto. Todos eles ajudam meu trampo aqui a continuar e minha alma será sempre deles se o Mestre do Mal não me chacinar antes, o que é bem provável de acontecer antes do final deste episódio. Faça doações de R$1, repito, R$1 pra cima e você ajudará e muito. Dependendo da doação, quantidade ou valor, você ainda ganha brindes como adesivos, canecas, participações, ouvir os episódios antes do público civil e muito mais. Participem e ajudem. R$1 pra cima pode não pesar nada no orçamento de vocês, mas me ajuda pra cacete a continuar. Então tá, deu certo, né? Vamos seguir com o cast. Eu preparei uma vinheta. Vê se ficou legal, ó Deus Ancião dos Infernos. Você não esqueceu nada, verme imprestável. Esqueci? O que seria, ó Lorde da Escuridão? A Infinity Tour, imbecil. Ande logo, você não vai gostar de me ver irritado. Claro. Não se irrite, Bruce Banner. Deidade divina de Ashagur. Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo. Sabem o que é? Sabem por quê? Pois eu digo agora, usando o próprio lema dessa empresa fantástica. Quem não se desafia fica só em sua zona de conforto, seu lar. Fica ali, perdido no limbo, quando poderia estar por aí, zanzando pelo mundo e participando de 1000 viagens. Saia do abismo agora, já. Vá lá curtir a vida, pela Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável e gosta de sair dessa zona de conforto, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é doido varrido, mas sabe bem o que quer. Acompanha aqui comigo. Os caras têm uma programação desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te tirar da lenga-lenga. Precisa de agito, mudar de ares, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Ficar parado para ver se o ralo te cospe para fora? Para com isso, Juvenal! Acesse agora mesmo, right já, www.infinity.tour.br e veja todas as formas perfeitas de te chutar do slow motion antes que você vire um champignon. Ah, sim, aproveite também, se você quiser, e agradeça na página deles do Facebook, curta lá o patrocínio desta loucura. Diga que conheceu a Infinity Tour pelo Teatro Escuro do Pensador Louco e tenho certeza que o Lorde das Trevas parará de jogar sal nas minhas feridas. Ok, menos mal sua freira de pelúcia velha bolorenta poupou tua vida por mais um dia. E é bom que os ouvintes acessem a Infinity mesmo, senão... Ai, obrigado, sua feridência. E agora, o que é que eu faço? Inferno, será que eu preciso fazer tudo por aqui? Solta a vinheta, normal, agora! Ai, que grosso! Começa agora Necrofilmicon, o cinema do Teatro Escuro no abismo dos teus ouvidos. I see dead people. Can't hear me. Mr. Pop. E aí? Ficou boa? Ó, monstro de mil tentáculos, 15 cabeças, milhares de dentes e bafo de enxofre. Posso continuar com o podcast agora? Quase. Já chamou a vítima deste episódio? Sim, senhor. Ele tá esperando na sala ao lado, sabe? Ele acha que vai fazer degustação de pudim. Comece logo no episódio e que o caos estenda suas garras na mente de todos os incautos. Credo, que risada sinistra. Deu até um arrepio. Ok. Ouvinte, desculpe essa abertura um pouco longa, este é o primeiro Necrofílmico. Vamos lá. Mas então, ouvinte das trevas, para inaugurar aqui o nosso Necrofílmico, o nosso projeto de cinema de podcast que tanta gente me pediu por tanto tempo e finalmente eu arreguei, amarelei e decidi fazer, eu trouxe aqui ninguém menos do que William Lopes, William Vulto, o grande cientista louco da podosfera. Fala um pouco de você pra gente, William. Chega aí. Bom, sou William Vulto. Eu escrevo pro meu site próprio chamado lugarnenhum.net e contribuo lá com o portal Cultura Nerd Geek, que é um portal de cultura pop com várias paradas, vários podcasts. E faço lá o podcast Observador Quântico, que é o podcast sobre ciência, que eu tento explicar alguns conceitos aí pra galera. Você mais que tenta, né? Eu mesmo sou um energúmeno pra ciência. Eu mal entendi as sílabas da tabela periódica quando tava no segundo grau e eu consigo não só entender teus episódios quando eu ouço um, mas eu consigo também falar deles pra outras pessoas com autoridade, assim, como se eu tivesse PhD em alguma coisa. O importante é falar com convicção, né? Ah, não, com certeza, cara. Se político e pastor consegue, por que não eu, né? Pois é, né, cara? Mas vamos lá. Ouvintes, como eu falei lá na introdução, a gente vai falar de um filme completamente desconhecido. É a meta desse podcast, do Necrofilme, com falar de filmes que ninguém conhece no Brasil, assim como eu faço lá no Desleituras e no Som no Caixão, e dessa vez tratando de cinema. E o filme escolhido é o filme de 1988, Scarecrows, que veio traduzido para o Brasil, quando só foi lançado em VHS, como A Maldição do Espantalho. At first it seemed easy. Take the money that dropped from the sky. But they forgot that greed grips the mind like a vice. Vulto, se você... Não precisava de maldição, né? Não precisava de... Aliás, só se botasse assim, espantalhos, você já ia ver que era um filme sinistro, um filme de terror. Ninguém coloca um filme infantil com um cachorrinho bonitinho, um macaquinho ou um namoro adolescente chamado espantalhos. Ninguém faz isso, né? Conceitualmente, o espantalho é uma coisa feita pra dar medo, né? Só que nos passarinhos. O troço já é feito pra ser do mal, tá ligado? Você não coloca... Definitivamente, você não coloca um espantalho pra, tipo, homem sanduíche na frente da tua lanche pra chamar gente pra comer dentro, né? O troço foi feito pra afastar. Chama espantalho pra festa de criança. Exatamente. Mas então, a sinopse. Você se importa de falar pra gente, com as tuas palavras, qual é a sinopse, do que o filme trata? Tipo assim, vai que o cara foi no bazar da vó Joana, assim, aquele bazar da terceira idade, e encontrou um VHS de Scarecrows. O que é que ele leria, nas tuas palavras, na contracapa da fita de VHS? Bom, você tem uma série de ladrões de banco, eles roubaram um banco, sequestraram uma família que pilota avião, e aí um deles é traíra, tenta roubar todo mundo, tenta matar todo mundo, mas não rola, e eles acabam caindo num terreno que tem espantalhos ventrílocos do mal. Ouvinte, vocês vão entender mais pra frente essa parte do ventríloco, mas eu achei isso muito genial, cara. Isso foi muito bom. Eu não esperava essa, não. Pois é. Esse é um filme de 88. Eu tô travado na década de 90 pra frente. E esse filme é mais velho, cara. Eu era adolescente quando esse filme saiu, cara. Pra notar o quão velho ele é. Esse filme, ele foi lançado em DVD e Blu-ray recentemente lá fora. Aqui ele não chegou ainda. E é muito, muito difícil de achá-lo. E ele acabou virando um filme cult. Ele ganhou uma legião de fãs por alguns motivos. Mas a história por trás do filme, ela é mais interessante do que, às vezes... Não vou dizer mais interessante do que o filme, porque o filme é um filme legal. A gente não falaria de um filme merda pra vocês aqui. Mas como a história foi feita, né? Que ela foi feita por um diretor completamente desconhecido. Ele só dirigiu 4 coisas na vida. Dessas 4, 2 foram seriados de TV e nunca mais fez nada. Era um filme que a gente vai ver aos poucos, assim, com a conversa correndo, que ele tinha tudo pra dar errado, mas acabou se tornando um bom filme. Então manda daí, Vulto. Como é que o filme começa? Fired at this thing. It just kept coming. Bullets don't stop it. What are you talking about? Man! Vamos lá, o filme começa mostrando uma fazenda com espantalhos, né? E aí fica dando aquele close nos espantalhos. Enquanto você tem uma narração em off da rádio, né? Dizendo que um banco foi assaltado e o pessoal fez uns reféns e tal. E aí corta pro avião, que tem o pai e a filha, né? Que são pilotos. Uhum. E vários bandidos ali, armados até os dentes, com macacõezinho super styles, menos 80 mesmo. E aí eles ficam ali, pá. Então, um deles faz uma trairagem, deixa ali uma bomba de fumaça e tal, e pula com um caixote que tem o dinheiro, né? Era 3 milhões, né? 3 milhões de dólares, que pros anos 80 devia ser um puta dinheiro. Não que não seja hoje em dia. Até hoje não é um puta dinheiro, assim. E aí ele pula fora, joga uma granada, a granada mais demorada pra explodir da história do cinema. Não é, né? Cara? É, essa cena é muito engraçada, porque assim, é bem construída, assim. Como você falou, né? O filme abre já mostrando ao que veio, né? Ele mostra um espantalho assim feio, mas feio, daquele que você colocaria na porta de casa pra espantar a testemunha de Jeová. Eu achei bonitinho. E vai dando zoom naquilo e a rádio falando sobre o assalto. E os bandidos, no caso os ladrões lá, eles são militares, né? Eles são... Eles são tipo, bem paramilitares mesmo, bem paramentados, com uniformes. Como se os marines, assim, decidissem sair fora e cometer algum crime e ir pro México viver tomando margueritas pelo resto da vida, né? E aí um deles, o causador do furdunço todo, por assim dizer, ele começa a ajeitar as coisas assim e os outros começam a olhar desconfiado. Ele vai pra lá, não, deixa que eu arrumo isso aqui, puxo o dinheiro pra um lado, aí vai, coloca um paraquedas, veste, assim... Tudo na encolha, assim. O que você tá colocando paraquedas, cara? O avião não vai cair. Não, eu só tô aqui de bobeira. Ele coloca, assim, e o pessoal fica olhando pra ele de rabo de olho. Aí ele arma uma bomba de fumaça e quando ele solta a granada e pula de paraquedas, passa assim... Parece bolinha de gude, porque a granada vai... Cara. Ela tá aquelas redondinhas, né? Ela corre pra lá, ela corre pra cá... É a granada do Mário. Exatamente. Mas um dos sequestradores e ladrões consegue pegar a granada, jogar pela porta que estava aberta do avião. Eles estavam voando baixo, os pilotos são um pai e uma filha, eles tinham sido sequestrados. E um cachorrinho, será que ninguém lembra do cachorrinho? Eles estavam voando baixo para evitar detecção por radar, ele joga e a granada explode fora, né? Ou seja, já começa dando errado. E aí nosso amigo Traíra, né? Ele cai ali no meio do mato, meio ferido ali, porque ele se machuca no meio das árvores. E aí ele começa a receber sinal pelo rádio dos caras falando assim, a gente vai te pegar e tal. Ele fala, puta, agora fodeu, né? Porque não conseguiu matar os caras. E aí os caras vão descer pra ir atrás dele. Ele já pega, ele parou numa árvore pendurada, ele faz aquela cara de cansado, sabe? Aquela cara de... Quer dizer, ele jogou o dinheiro primeiro com paraquedas, ele pulou alguns segundos depois, então ele estava no avião, o avião é rápido, deve ter dado uma boa distância, e ele não sabe onde o dinheiro caiu, então ele parou numa árvore, ele olha pra baixo com aquela cara de cansado, de porra, cara, ainda vou ter que me jogar daqui, mas tudo bem. E aí quando ele desce, ele começa a receber no rádio as vozes dos outros falando, ah, você tentou matar a gente, seu merda, a gente agora vai te pegar, cara, a gente tá no teu encalço. Agora a gente tem um cara sozinho contra os ex-amigos deles, que são vários, e perdido na floresta do mal. Pois é, isso é um ponto interessante, porque o filme ele meio que te joga de lá pra cá com relação a várias coisas na história. O filme começa como um assalto e acaba virando algo completamente diferente, porque você começa a ver o filme, apesar daquele espantalho no início, você não sabe do que o filme trata. E o negócio que começa primeiro como uma sucursal do Han, oitentista, assim, acaba Sim. virando diferente, porque o cara fez que... Não foi assim, não foi o fato dele trair os amigos e se jogar com o dinheiro. É que ele escolheu fazer isso pra cair exatamente no pior lugar onde ele podia cair. No pior lugar possível, né, cara? Na fazenda dos caipiras do mal, lá. Você imagina aquele padre... Lembra aquele padre? Aquele padre paranaense dos balões? É a mesma coisa. O padre subiu, não tinha GPS. Imagina que ele desce, assim, ele desceu no meio do oceano cheio de tubarões. Coitado, que Deus tenha sua alma. Não, na verdade o padre está aqui comigo. Ele organiza a minha coleção de brasileirinhas. Mas, pô, não teria sido muito melhor se ele descesse ali naquele matagal. Sim, sim. Bom, continuando o filme, né? Os caras, aí ele vai numa casa lá, encontra uma casa, tem um quadro com três velhos lá, caipira. Ele rouba um carro dos caras, sai andando, consegue encontrar o dinheiro. Peraí, calma. Já, a esquisitice já começa aí, porque a casa... Ouvintes, a casa, o ambiente, assim, é tudo depredado, é tudo velho. Mas velho, assim, num estado, tipo meu fígado hoje em dia, assim, tá completamente arruinado. Ah, sim, é casa de filme de terror, né? Casa de filme de terror. Mas assim, é mais, porque ele chega na casa, ele primeiro vê o carro e ele fala, bom, vou roubar esse carro. Aí ele chega na casa, tem... Aí eu queria que você me ajudasse com a tua interpretação. Porque ele abre uma porta e ele vê uma foto dos três caipiras, três rednecks, assim, padrão. Uhum. E do lado da foto tem uma coisa que parece uma espátula. Você sabe o que é aquilo? Porque eles dão uma ênfase pra aquilo no... Cara, eu teria que rever. Agora não lembro mesmo. Parece uma... Não reparei nesse detalhe. Parece uma espátula daquelas de pegar... De pegar hambúrguer, assim, da frigideira. Ela tá pendurada do lado da foto deles. Aí ele olha pra espátula, caga e anda. Ele vai olhar a casa. Quando ele olha de volta pra foto, a espátula já não é mais a espátula. No lugar tá a chave do carro. Que já começa daí. Caramba, eu não tinha reparado isso não. Mas falta de atenção. É, bom, mas é mesmo, assim, ele tá no quarto, assim, ele entra, vê a foto, aí tem a espátula lá, ele olha pros caipiras, aí olha pra outro canto assim, vê se tem alguma coisa, ele olha da janela, vê o carro tá lá embaixo ainda, quando ele vira de volta, aquela espátulazinha sumiu e no lugar tá a chave do carro. E o cara pega, assim, ele não considera nem um pouco estranho. Ah, eu acho que a espátula é só pra dizer que não era a chave, depois é a chave, eu acho que o objeto não importa, não. Pode ser. É. Bom, aí ele sai com o carro, atropela um espantalho, que é importante. Na verdade não é importante porra nenhuma, que não vai ser usado pra nada depois. Não mas vai parece ser usado importante inicialmente. Só pra te enganar, né, cara? Ou talvez tenha sido. A gente não sabe se o ato dele ter atropelado o espantalho não causou todo o problema depois, né? Se ele tivesse só pegado o carro e ido assim, ele podia muito bem ter saído na boa. Vai que ele ofendeu alguém. Não, mas ali já tava fudido, já tava amaldiçoado já. Já, né? Porque depois vai ter o esquema do carro. Ah, sim. Aquilo ali foi clichê e foi sinistro. Olha, eu vou te falar uma coisa. É filme dos anos 80, cara. Você tem aqueles penteados. Um dos bandidos no filme é uma mulher. A mulher tem cabelo. E ela tem um baita mullet, cara. Cara, ela tem um cabelo tão armado, mas foi tanto laque naquilo que, se ela for militar como os outros, ali não cabia um capacete. O cabelo era o capacete. Sim, pensado louco, seu imbecil, como se você tivesse muito know-how pra falar de cabelo. Sim, sim. Bom, aí nosso amigo traíra encontra o dinheiro, né? Ele tenta sair fora e aí o carro quebra. E aí ele vai ver o problema do carro. Ele descobre que o carro não tem motor. Esse foi o momento que eu parei e falei, porra! Como assim? É, o carro não tem motor. Já piora a situação aí. E aí, enquanto isso, ele tá sendo lá xingado no rádio, né? Pois é. E os caras decidem pousar o avião, eles acham um campo de pouso. E eu acho que os caras saltam, depois a mulherzinha encontra um campo de pouso. Ah, é verdade, tem razão. É, eles saltam primeiro atrás dele, tem um cara que toca... Os personagens em si, a primeira análise, eles são bem clichêzão, né? Você tem o careca meio Rambo, que é o durão da galera. Você tem a mulher mercenária. Você tem dois amigos, Tem o gordinho? É, o gordinho que toca gaita, que é o bobalhão da galera, assim. Ele é o munguinho do grupo ali. Ele é o... É o Dodói. É o Bucha. Ele tá ali porque ele é forte e ele toca gaita. E aí quando ele pula de paraquedas, ele fala, caralho, eu derrubei minha gaita, cara. Agora eu vou te matar, ele falando com o cara que roubou, agora eu vou te matar... Que ficou pessoal, assim, você me fez derrubar minha gaita. Ah, é, você tentado me matar com a granada, tá de boa. Tá de boa, agora a gaita não, cara, isso é imperdoável, bicho. E aí eles descem os três primeiro, no caso, os dois amigos e o careca, e no avião fica o casal, o pai e a filha e a mercenária lá, a mulher lá. E o cachorro, refugos do inferno, será que eu vou ter que ficar o episódio inteiro lembrando do cachorro? E aí nessa parte, tem uma parte interessante que o traíra, ele tá ouvindo a galera no rádio, e ele começa a atirar, ele acha que estão atirando nele, começa a atirar e tal, e aí tem uma parte que ele fica ouvindo voz e ele começa a chegar perto desses espantalhos, né, cara? Ah, é verdade. Que, aliás, é um fato interessante da produção, que eu acho que fica legal a gente comentar aqui, que quando foi feito o primeiro corte do filme, assim, depois de ficar pronto... O diretor do filme, que é o William Wesley, ele percebeu que a primeira meia hora do filme, ou seja, essa parte toda que a gente falou aqui, era completamente em silêncio, tinha quase zero, tirando aquele negócio de pega a granada, não sei o que, ele vai fugir, não tinha diálogo nenhum. E aí ele inventou esse lance dos rádios como forma de preencher aquele espaço todo em silêncio com alguma coisa. Mas provavelmente tudo gravado depois. Ah, sim, não, foi tudo na... pós-produção, e é engraçado porque mesmo você ouvindo, você nota assim que são tão constantes as mensagens que você começa a duvidar que sejam eles mesmo falando, que é o que acontece com ele, né? É isso aí. Então, assim, nessa parte ele começa a ouvir a galera, ele vai seguindo mais ou menos o rastro ali, e aí ele acaba chegando perto de um desses espantalhos. Quando ele vê, sai um cara com a máscara, que eu não sei se é um cara de máscara ou se é outro espantalho, mas a máscara é diferente. Provavelmente é um espantalho, e dá a facada nele. E aí você fica questionando qual das partes que ele ouviu eram realmente as pessoas falando e qual das partes já eram os espantalhos ventrílocos. Exatamente. Porque é uma coisa que a gente percebe no filme inteiro que, na verdade, ali são três espantalhos. São três espantalhos só, assim, no sentido cheio de palha e pendurados nas cruzes, assim, são três. Eles não se mexem, na verdade, apesar de que tem um deles, que é o que é mostrado mais em zoom durante o filme, você nota que tem uma pessoa ali dentro que ele respira, os ombros mexem. Ah, é, cara. Você notou isso? Não, primeiro assim, tem várias cenas que mostram esse espantalho, que na verdade é a mesma cena repetida, né? É, a mesma cena repetida, orçamento, né? E aí era pro cara ficar parado, mas ele não conseguiu, ele ficou respirando, dá pra ver, cara, claramente que ele tá respirando. Mas é um negócio assim que você nota que o filme teve um orçamento de nada, assim, de zero, assim, o troco do pão. Assim, você vai, compra um leite, um pão. O filme foi feito com menos de 500 mil. Que é só pra pagar o avião, né? Foi dinheiro pra pagar o avião. os efeitos práticos, claro, na época não tinha CGI, mas os efeitos práticos são muito bons no filme. As cenas de gore e violência, apesar de não serem muitas, assim, não é tipo o massacre da Serra Elétrica, as cenas são muito bem feitas. Eu faria desmembramentos melhores cobrando menos e usando apenas uma faca de manteiga. Delícia. E o filme é baixo orçamento, então essas cenas se repetem, mas o negócio é, tem esses três espantalhos pendurados nas cruzes, mas os outros que aparecem, eles não são exatamente aqueles. Você nota claramente, nem a cara é a mesma, eles são... Sim, bem diferentes. Eles parecem uma mescla de zumbi com espantalho, né? Aham, uhum, isso. Mas aí o cara toma a facada bonita na barriga e corta de novo pros bandidos, né? Sim, ele corta pros outros bandidos que estão procurando ele. Ah, tá, nessa hora que ele toma a facada, começa a rodar o moinho lá e liga as luzes da casa. Isso mesmo. A fonte, o moinho e a bomba d'água que começa a encher o bebedouro das vacas, dos porcos, sei lá o que era aquilo. Cara, importante, quando esse cara toma facada, o traíra, o quadro dos três rednecks e o quadro trinca. É verdade, tem razão. Vai ser usado depois também, porque foda-se, depois o quadro volta e tá de boa. É, mas até então, esse tipo de coisa é perdoável. Porque, cara, ouvintes. É verdade, cara. O vulto, eu, muita gente, gostamos de cinema, assim. Não precisa ser cinema arte. O filme tem que ter alguma coisa legal, assim. A gente acaba descobrindo num filme baixo orçamento como esse, num filme feito nas coxas, que apesar do pouco dinheiro que eles tiveram, o filme é feito com amor, assim. O cara claramente tirou leite de pedra pra entregar. Porque a gente tá fazendo isso, tá falando essas piadas, mas o filme é bom, não é? Ah, sim, com certeza. Então. É só legal ver tipo assim, o cara provavelmente pensou num plot com aquele quadro e depois esqueceu, porque... Ou faltou dinheiro, né? É, porque tipo assim, o quadro trinca quando o primeiro morre. Aí quando ele reaparece, o quadro volta, ele tá normal. Depois foda-se, ele fica normal e ninguém fica fala mais do quadro. Mas até então, é aquilo, né? É coisa que desaparece, a maldita espátula que vem e vai. Uma das coisas que eu gosto tanto nesse filme é que ele não explica absolutamente nada. O que você tem que entender, o plot do filme é simples. Os caras roubaram um banco, eles caíram ali no pior lugar do mundo e de agressores eles são agredidos, de bandidos eles são as vítimas. Que é uma coisa muito legal. Eu não sei se teve outros filmes até essa época que fazia isso, nesse nível. A gente teve aquele filme do Wes Craven, Last House on the Left, eu não me lembro o nome do filme em português, que são sobre... É a última casa mesmo, a última casa da rua, a última casa... Eu não... Alguma coisa assim. Que eles também, os caras estupram uma menina e depois vão se abrigar na casa dos pais dela, que decidem ferrar com a vida deles. Tem um que os caras sequestram um moleque, mas o moleque é tipo o demônio, ele faz todo mundo ficar um contra o outro se matar. Ah, sim. Mas é mais recente. É, bem mais recente. Isso é depois dos anos 2000, o final dos anos 90, o início dos 2000. Mas naquela época não tinha muito esse tema, assim. Então o negócio é bem trabalhado. Mas voltando, os bandidos acham aquele espantalho atropelado. Sim, sim. Né? Que eu acho que dá. Que se serviu pra alguma coisa, ele serviu pra dar direção de pra onde o cara tinha passado e eles acabam chegando na casa. Ah, é, também. Pra mim, acender a luz da casa justamente pra levar os caras pra lá. Enquanto o espantalho, que além de ventríloco é cirurgião, né, faz a cirurgia ali no cara. É, e o cara trai ele. É uma coisa sofrível de ver, porque o cara abre o peito dele com aqueles alicates de jardineiro, vai abrindo. Ah, sim, cara. Outra cena que vai ser reciclada depois. Vai ser reciclada, porque mal ou bem é o padrão industrial, né? Eles têm que fazer isso com... têm que fazer isso sempre, então... Suponho... Cara, por exemplo, os espantalhos nesse filme é melhor que muito médico por aí, porque eles fazem 4, 5 cirurgias numa noite e não reclama que tá cansado. Ah, muito bom. Pelo menos eles não receitam dipirona como... como tratamento pra nada, né? Bom, aí a galera chega na casa, fica ali meio sem saber o que fazer, sem saber como encontrar o cara. Nisso, a loura de cabelão já conseguiu pousar, né? E aí ela deixa o pai no avião e vai com a menina, que é a menina mais carismática do mundo, pra casa. Não é? Eu acho que essa menina foi a pior atriz do filme, assim. Ela tem interpretação de um armário das Casas Bahia, assim. É completamente sem forma, mas é perdoável. Também é a única e ela não fala muito, né? Ao menos. Sim, sim. Bom, e aí eles ficam ali na casa meio sem saber o que fazer e do nada o traíra aparece meio que se entregando ali, né? Não, peraí. Antes disso tem uma cena que eu acho uma das mais legais, que é o gordinho, o gordinho Bucha, ele vai pro telhado e ele tem um rifle de caça, eu acho, um rifle militar, que tem aquelas lentes de sniper com capacidade pra... Como é que fala? Pra ver no escuro? Qual é o nome disso? Visão noturna. Visão noturna, obrigado. E aí ele fica mirando lá de cima e procurando o traíra que roubou o dinheiro deles. E aí eles vão falando, fulano, onde é que você tá? Não, tô aqui, tô vendo se eu acho ele. Olha, eu achei o nosso dinheiro. Como assim? Não, tem um monte de dinheiro espalhado perto de umas cruzes, porque tem três cruzes no filme que não... Na fazenda lá, que não tem espantalhos em cima, que eu suponho que seriam onde os três caipiras foram enterrados. Tá. Sim. Perto de umas cruzes. Aí ele vira pra outro lugar e fica mostrando cenários. Quando ele volta pra perto das cruzes, o que ele vê, assim, é o único jumpscare do filme, aparece a cara do espantalho rosnando pra ele. Ah, é. Muito perto. Muito perto, assim, tipo, ele tá na cara dele. E o gordinho Bucha, como era de se esperar, ele se caga todo e sai correndo. Sim, sim. Tá certo. Eu tinha esquecido dessa cena. Mas aí a gente começa a bizarrice quando o cara que tomou a facada, no caso o traíra, né? Ele aparece na casa como quem não quer nada, assim. Já é estranho. Como se nada tivesse acontecido. Ele, como se não fosse estranho, ele já tá vivo ainda, né? Depois da gente ter visto a cena do alicate, ele aparece lá e aí a galera começa a bater nele perguntando cadê o dinheiro. Mas olha, mas bate assim, que ele apanha igual um cão, cara. Apanha igual um cão. Essa expressão não te lembra nada, não? Tipo o cãozinho no avião que ninguém lembrou até agora. Ah, a gente vai ter uma conversa quando esse episódio acabar. É, no caso é o careca lá, o careca barbudo do mal. O careca Rambo. Bate nele pra caramba, ele fala assim, cara, esse cara não tá sangrando, né? Tipo assim, ele devia ter desmaiado com tanto que você bateu nele. Ele não tá parecendo que tá sentindo dor, não tá sangrando, ele tá com meio cara de bunda ali, né? E aí abrem o macacão dele ali, e aí vem que ele tá remendado, né, cara? Ele tá tipo, como se ele tivesse cortado, todo costurado e com dinheiro dentro. É, ele foi recheado com dinheiro. Ele foi feito um espantalho, em vez de palha, eles usaram dinheiro, né? Sim, sim. Nessa parte ele já começa a se mexer? Eu acho que eu não confio. Ele fala uma coisa, ele fala que eles estão ali pra morrer, e aí o pessoal entra em polvorosa, não sabe o que aconteceu, e vão tentar bater mais nele, e um deles, o amigo do gordinho Bucha, ele coloca a mão no queixo dele e os dedos dele entram na boca do cara e o cara dá um nhaque nos dedos dele, né? Ah, é. Muito bom. Que é uma cena também que dá aflição, porque assim, é muito bem feito, porque... Sabe quando você tá chupando um picolé, assim, você dá aquela última puxada, você tira o picolé e fica o palito? É igual isso que ele faz, ele dá aquela puxada, cara, e fica as pontinhas dos ossos pra fora. Putz, é mesmo, cara. Ele arranca só, tipo, a carne do dedo, ele não arranca o... Coisa que vai ser esquecida depois, porque esse cara atira normalmente o resto do filme. Não, ele muda de mão. Isso aí, ele muda, ele enfaixa e muda de mão. Mas até aí caiei, mas é uma delícia de ver. Porque aí o cara começa, sim, a berrar, ele cai no chão de joelho pra tentar achar os dedos que o outro cospe. E eles crivam ele de bala, né? Sentam-lhe o... eles atiram nele, não funciona, né? E eu acho que em algum momento ele cai ali, eles lutam, né? E aí o careca bolado corta a cabeça dele. Isso, pega um facão, aquela peixeira, e corta numa só. E aí eles começam a tirar dinheiro do morro. É, não, essa parte pode parecer engraçada, mas eu achei legal o jeito que eles trataram isso no filme, porque eles tinham todo o motivo de estar se cagando, porque eles estão num lugar desconhecido, um morto recheado de dinheiro. Encheu eles de. A primeira apanhou, depois encheu eles de porrada, levou tiro e não morreu. Mas eles estão tão naquela febre, assim, o dinheiro, a gente quer tanto dinheiro, que eles começam realmente a tirar o dinheiro de dentro do cara. Sim, sim. Cara, tem uma parte que eles vão atrás do cara e eles. Não. O Rambo e o Gordinho Bucha vão tentar achar o resto do dinheiro, no caso a caixa, e fica a mulher do Mullet, a mercenária lá do Mullet, e o cara que perdeu os dedos ficam tirando e limpando o dinheiro. E mais a garota refém. Sim, sim. Que também não tá fazendo nada, tá só berrando e chorando lá no canto. É, tem uma parte que a loura vira a mamãe dela, né? E fala assim, ai, ai, ai, ai, ai. É, ela já tinha, começado a ficar meio protetora, eu acho, lá quando eles estavam no avião, porque na hora que eles querem pousar o avião, um dos caras aponta a arma pra ela e fala, você vai pousar o avião, senão eu mato ela aqui. E ela já tinha meio se metido na hora e falando assim, não, peraí, deixa que eu resolvo aqui, e ela dá aquela apaziguada, assim, mas ela é... Primeira que mostra então, que eu falo, essa menina refém, ela é a pessoa mais carismática do mundo, cara. Ela desperta o sentido paterno de todo mundo, cara. É verdade. Pois é. Bom, tem o pai, ele resolve ir atrás em algum momento e ele morre do nada, nem mostra direito. Não, ele ouve a voz da filha chamando, ele tá sentado no avião, e aí ele começa a ouvir a filha chamando, papai, me ajuda, ele pega um, acho que é uma submetralhadora, uma Uzi, alguma coisa, aquela metralhadora. Não, ele pega um revolvinho, cara. É um revólver? Eu achei que era uma manobra. É um revolvinho, mal fodido. Que, aliás, também foi muito esperto dos sequestradores terem deixado arma que eles podiam ser recebidos a tiro quando voltassem pro avião, mas tudo bem. Ah, não, ele tava escondido, ele tira tipo um pedaço do avião ali, um lugarzinho secreto e tira o revolvinho, e ele vai lá porque ele tá ouvindo a voz da filha dele e roda. Aí ele vai no era um milharal podre, velho, não cresce mais nada ali e pronto, a dele acabou ali. E aí fica o gordinho e o careca Rambo. Que, aliás, o Careca Rambo é o produtor do filme. Pensem bem, o produtor do filme, ele na vida real, ele era boxeador, caçador e vendedor de carros usados. E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Cara multitalentoso, né? É um cara multitalentoso. É o Ted Vernon, que fez papel de capanga em milhares de filmes ao redor da vida e agora já tá bem velhinho e continua com aquele bigode de panchovila dele. Eu vou até deixar um link no post mostrando ele falando sobre a produção. Foi uma das poucas coisas que eu consegui achar sobre a produção do filme, e eles começam de novo a ouvir vozes, né? Sim, sim. E aí eles vão ouvindo vozes, e aí eles se separam, porque, né? Claro. É o jeito certo de fazer as coisas. Já dizia Scooby-Doo, né? Você tem que se separar em algum ponto pra poderem ser divididos e conquistados, né? O monstro tem que pegar alguém primeiro. Sim. E aí o gordinho, ele vê a gaita dele no chão e ele abaixa pra pegar, e aí ele se fode. É, quando ele levanta, ele vê, achei minha gaita, ele levanta, ele já vê outro espantalho que não é aquele das cruzes, um espantalho zumbi, que aí é que eu acho. Quando eles pegaram, quando o Traíra morreu e eles transformaram ele num espantalho, eu comecei a tecer a teoria de que os três caipiras, quando morreram, eles encarnaram nos três espantalhos fixos, aqueles que são mostrados em várias cenas, e eles acabam matando... E esses outros já são pessoas mortas. É, né? Já são pessoas mortas que eles botam assim, tipo empregado, assalariado, assim, tipo, mantenha terceirizado, né? Isso, terceirizado pelas novas leis e mão de obra... Vai trabalhar por comida agora? Vai trabalhar por comida e mão de obra zumbi não é a coisa mais fácil do mundo de se achar, eles acabam fazendo e pegando por ali mesmo, e o Gordinho Bucha é a vez dele. Sim, parte importante. O Gordinho Bucha toma a cacetada e aí o cara vai serrotar o braço dele, que é uma cena sensacional. Uma cena, cara, muito bem feito. O gore desse filme, assim, as cenas de violência são muito bem filmadas, cara. Eu vou e te dá dizer, agonia, cara. Puta, nossa. Dá uma agonia. É o que eu falo, assim, esse filme, se ele tivesse tido o dobro de orçamento, vamos dizer assim, se eles fizeram isso com menos de 500 mil, com 1 milhão, eles tinham entregado uma obra-prima, assim. É muito legal, cara. Os caras tiraram realmente, os caras fizeram mágica com aqueles efeitos práticos. Dá muita agonia. Se eu posso falar, eu não sei você, Vulto, mas se eu posso falar, a única coisa que eu achei chata no filme mesmo, é uma coisa que não é nem deles, né? Era padrão do cinema dos anos 80 pra trás. Era a quantidade de trilha sonora que o filme tem. Sim, bastante trilha. Toda hora muda a trilha. Toda hora fica música no ouvido e, porra, você fica sonhando assim com uma cena que tem aquele silêncio que vai te deixar mais inquieto, mas a trilha fica o tempo todo. Mas é da época, né? Anos 80. Sim, sim. Depois que o Gordinho morre, o que que rola? Que eu já não tô lembrando. Careca, o Careca se separou, ele achou parte do dinheiro, ele volta pra casa. Ah, sim. Essa cena é muito legal porque é bem pequenininha. A cabeça do cara que o Careca Rambo cortou, o cara sem dedos, ele fala, tem muito dinheiro aqui, eu não consigo pegar por si só porque a cabeça tá apodrecendo. Eu vou guardar ela no refrigerador e depois eu tiro. E aí ele leva a cabeça para dentro da geladeira e fica a mulher do cabelo e a refém lá, tirando o dinheiro quando volta o Careca Rambo. E aí, sim. Aí eles começam a discutir, porque a mulher do cabelo, ela quer pegar todo o dinheiro, afinal de contas eles passaram por aquele inferno todo do assalto, se fuderam, pousaram o avião, foram parar num lugar cheio de coisas que eles não conseguem explicar, e eles começam a ter essa teoria, justamente de que os caras os três caipiras, eles morreram e ninguém contou pra eles, e eles estão assombrando o lugar. Sim, sim. Um dos caipiras do quadro, ele não tem uma das mãos. Cara, você notou isso? Eu não notei isso. Interessante. É, quando falam que cortaram a mão do gordinho, dá um close do quadro de novo, aí que eu fui reparar que um dos caras do meio não tem uma das mãos. Ah, cara, que maneiro, eu não tinha notado isso. É por isso aí, que aí que eles conjecturam a parada dos três caras, porque tipo assim, eu só cortaram a mão porque um deles precisava da mão. Pô, é verdade, porque ele corta a mão do gordinho bucha e costura no braço dele, né? O espantalho zumbi costura no braço dele, é verdade. E aí, hora, o gordinho bucha reaparece, né? Mas é mais pra frente, ou não? Não sei, porque eles estão sozinhos na casa, aí eles começam a falar sobre o dinheiro. Ah, não, o cara dos dedos começa a dizer que, na verdade, aquilo ali, eles estão no inferno. Era mentira. Na verdade, eles estavam na sobra do reality show da Fazenda do Silvio Santos. Que eles nunca saíram do assalto. Vai. A gente morreu no avião e a gente tá no inferno. E aí ele começa a pirar. Ele começa a ter um surto psicótico, né? É, porque ele fala que... Por que durante o assalto eles ficavam atirando e os soldados que eles estavam matando, os guardas lá do banco, caíam um atrás do outro e eles atiravam contra eles e nenhum tiro pegava. Como é que eles podiam estar vivos ainda? Sim, sim. Ele começa a questionar que eles morreram, né? Uhum. E ele começa a ter um surto psicótico. Começa a ficar maluco e ele fala assim, não, vamos ficar aqui na casa até de manhã e os caras, não, a gente tem que procurar o dinheiro e o Careca, não, a gente tem que ir embora. Foda-se essa merda. Ele quer esperar o gordinho voltar porque era o melhor amigo dele. Inclusive, várias vezes, enquanto eles estão vivos... O gordinho morreu. Isso, ele fica dizendo que eles vão pro México. Aí o gordinho, que é meio mongo, fica falando assim, pô, mas como é que eu vou pro México se eu não falo mexicano? É, não, cara, você vai ter dinheiro, você faz um curso. Eles eram amigos, assim, parece um negócio bem de irmão, assim. Eu acho que a maior proximidade de amizade que eles têm entre ele, porque o Careca Rambo, apesar de parecer o líder, ele não fala muito ali, ele é o cara da moral. E o cara fuma charuto, você respeita. E a mulher, ela é a mercenária mesmo, ela quer saber do dinheiro, mas os outros dois, eles têm uma relação de amizade, assim, de brotheragem muito grande, assim, eles gostam muito do outro. Então o cara não quer sair dali enquanto não voltar. Isso, mas aí a galera começa a tretar com ele expulsa todo mundo. Ele pega as armas dos caras e manda eles embora. Exatamente. E aí fica o sem dedos na casa. Ele primeiro, acho que ele quer matar a garota refém, porque ele culpa ela por isso, foi ela que colocou isso a gente nisso aqui tudo. Aí a mulher vai de protetora e salva ela e sai. E fala, você quer ficar aí, te fode aí sozinho, a gente vai sair. Aí sai o Careca Rambo, a mulher do cabelo e a refém e vão embora, né? E aí eles encontram o pai da garota refém lá crucificado, lá como se tivesse virado um espantalho também. Cara, e crucificado e mal crucificado, né? Até a cabeça dele acho que tava enrolada com o arame farpado, porque a boca dele tava toda cortada, né? Sim, sim. E aí nisso elas tentam... A garota refém sai correndo, a Lua tenta correr atrás, ela acaba caindo, e aí aparece o espantalho e fura a mão dela com um forcado, e é foda. Cara, que cena bem feita. Que cena legal, cara. Você... É, sim. Porque... É o que a gente tava falando, não é todo filme que fazia isso naquela época, de botar os caras que você tem que não gostar, os caras que você já começa o filme detestando, você sabe, eles mataram gente, eles roubaram um banco, eles estão com reféns, eles são mal encarados, eles fedem e eles fumam charuto. Isso, um charuto. E você começa a se importar com eles, né? Porque se você não torcer pra eles, você vai torcer pra quem? A garota é uma mosca morta. O pai dela mal apareceu na fita e já morreu. E o resto são espantados zumbis. Sim, sim. Bom, aí a lourinha consegue tirar a mão do forcado puxando a mão, que dá uma agonia desgraçada, mas não adianta nada porque um dos espantalhos esfaqueia ela. É verdade. Aí o careca que fuma charuto consegue dar um tiro na cabeça de um dos espantalhos, né? E parece isso. Que funciona, algo assim. E eles começam a fugir, mas tem outros dois espantalhos. E aí eles têm que passar pela cerquinha. Importante que a cerquinha já foi introduzida quando o papai apareceu lá, né? O papai tava chegando. Assim, ele teve que... na verdade, duas vezes. O traíra teve que pular a cerca pra chegar até a casa e o papai também. Isso. Então eles vão correndo e aí já tá meio que no final do filme, né? Você tem os dois ali, eles vão correndo. O careca ajuda a menina a pular a cerca, porque, né, ele quer salvar ela, porque ela é aparentemente a pessoa mais legal do planeta. Mas eu gostei disso, mas pra você ver como não é simplesmente jogado, assim, a construção de personagens, mesmo que não é a coisa mais aprofundada do mundo, mas você vê, os caras eram bandidos e no fim das contas eles estavam se cagando de medo, porque eles caíram num lugar assim que se eles não fizerem amigos, mesmo entre os reféns, eles estão na merda. E não tem ninguém ali pra ajudar eles. Eles não tinham celular nessa época, que não tinha sido inventado ainda. Eles não tinham pra onde ir. Eles estavam cercados por criaturas que eles não entendiam, que não paravam com tiro, que era a única coisa que eles sabiam fazer como milicos, e que iam matar todo mundo ali. Então ele se apega. Se você não se apegar aos vivos, brother, acabou. Sim, sim. Bom, e aí, enquanto ele tá tentando passar ali debaixo da cerca, vem um cara e começa a furar a perna dele. Cara, essa cena doeu, cara. Ali eu vi que o vendedor de carros, o careca Rambo, o produtor do filme, cara, que ele sabia atuar, porque deve ter machucado, cara, que ele faz a cara de dor, cara, berrando ali. O cara enfia, não sei se é o forcado também, mas eu sei que enfia e atravessa a batata da perna dele, cara. Enfia três vezes, né, cara? E aí a garota tá correndo, e aí ela para e volta, ela, cara. E aí ela tem um momento, né? Ela tem aquele momento de, não, esse cara, ele é um bandido, filha da puta, fuma charuto, mas... Sequestrou meu pai, ameaçou a gente de morte, mas, porra, ele tava me ajudando. Ele tentou me salvar aqui, né, cara? Então ela vai lá e pega a arma e atira nos... No espantalho. No espantalho, eles conseguem cara. E aí corta pra casa, né? Onde corta tá o cara casa, sem medos. Ficou lá, né? Aí ele começa a ouvir vozes também. E ele abre a geladeira e dentro da geladeira a cabeça do cara, do traíra, começa a falar com ele, falando assim... Você vai morrer, otário. Você vai morrer, você tá fudido, você não tem escapatória. E ele fica desesperado, ele já tava, como você falou, né? Ele teve um surto psicótico, já fica desesperado olhando pra todo lado e chega o gordinho bucha, né? E o gordinho bucha tá com a maquiagem foda pra caralho. Cara, muito bom. Ele tá com aquele óculos de visão noturna e só, né? Ele não tem mais cara, arrancaram a pele ele da cara dele. Ele não tem mais cara, né? Ele tipo, tá sem a pele da boca, assim, né? Tipo, com os dentes à mostra e tal. E o gordinho vira pra ele e fala assim: ô fulano, como é que a gente vai pro México? A gente vai morrer aqui, a gente já tá morto. Ah, é, cara. Tipo assim, porque ele fala assim: como é que eu vou. Né? Porque tem esse diálogo anteriormente. Ele fala: como é que eu vou pro México se eu não sei falar espanhol? Isso. Né? Aí nessa cena ele fala: como é que a gente vai pro México se a gente já tá morto? E aí o cara ele se tranca. Ele se tranca no quarto, aquele quarto onde tem a foto. E uma hora, aí eu não me lembro direito, ele abre a porta, ele começa a atirar pela porta, no final ele se tranca e o gordinho vai e mata ele. Acho que o gordinho consegue convencer ele a abrir a porta, algo assim. Isso mesmo, porque é aquele negócio, eles eram os melhores amigos do mundo, o cara começa... eles chamavam um ao outro de Paco, né? Porque eles se chamam de Paco o tempo todo no filme, porque era um nome em espanhol, e eles iam pro México e eles ficam se chamando de Paco o tempo todo. Eu sei que ele convence ele a abrir a porta... E, cara, aquele... O gordinho, o jeito que ele ficou, cara, é muito assustador, cara. Dá uma agonia, viu? Você olha pra aquilo e você sente a dor, assim. Sim, sim. Muito bom mesmo, né? Maquiagem excelente. E aí volta pra garota refém. Ela e o careca Rambo machucado sobem no avião. Onde tá, sim, e a gente não careca. Mencionou. Onde tá o cachorro? Finalmente, o uau-uau bonitinho, o cuti-cuti do papai. É, sim. Eles têm um cachorro. É um bulldog aquilo? Parece um bulldog, não. Aqueles cachorrinhos. Não é um pug. Ele é parrudo, assim. Ele parece um bulldog. É tipo um pug, só que com saúde. É um pug maior, né? Eu não sei se ele é um bulldog. Ele é um cachorro bochechudo. E ele é Dax, aliás, o nome do cachorro. Esse cachorro é o cachorro do careca Rambo, que era o produtor do filme, que ele fala nesse mini depoimento que ele dá no YouTube, ele fala que era o cachorro dele, que ele sente muita falta do cachorro, que uma das condições que ele fez pra fazer o filme era que o cachorro tinha que ser um personagem ali. Então, sim. Eles entram no avião, E é claro, a garota filha de piloto, pilota é. Liga o avião, eles começam a sair, tudo parece que deu certo. Só que... tinha um espantalho ninja. Era o pai dela. O pai dela tava lá, cara. Lembrando que o pai dela tava crucificado até poucos minutos atrás. E ele se teletransportou pra dentro do avião. Eu não sei se... aí é que tá. Isso é uma coisa que eu não lembro direito. Porque esse final é tão corrido. Eu não lembro se a garota, se a mulher lá do cabelo, se ela não morre pelo pai dela. Porque eles encontram e eu acho que ele mata ela. Ai, cara, não lembro também, não. Mas eu sei que eles encontram e eu acho que ele mata ela. Porque a garota refém começa a ver. Ah, papai, papai. E o careca puxa ela pra longe. Vambora, foda-se. Isso, vambora, foda-se. Cara, se esse aí é teu pai, cara, melhor você não falar com ele e chispa. E aí eles estão começando a voar. E aí o papai espantalho ninja dá uma tapa no careca, joga ele pro lado e dá uma facada no braço da menina. Cara, mas atravessa. Assim, no cara, que braço. Delícia de facada, cara. Porra, foi muito bom, cara. Teve filme de Schwarzenegger que não conseguiu fazer isso, cara. Aquele, como é que era? O Comando para Matar, aquele... que ele pega aquelas serras circulares e transforma em shuriken pra jogar na cabeça dos outros, cara. Não dá tanto gosto quanto essa facada, assim. Sim, sim. E aí, o papai ninja espantalho tá indo pra cima dela, mas aí o careca volta pra salvar. O careca não desiste quase nunca, porque ele fuma charuto e ele tem uma barba maneira. Pô, ele tem uma barba muito maneira, cara. Eu vou deixar uma barba assim, que eu já sou careca mesmo. Vou comprar uns charutos e vou ficar igual aquele cara, cara. Aquele cara tem muita moral. E vai e mata o pai dela. Não, calma. Opa. Como ele mata é importante. Ah, sim, por favor. Ele abraça o papai espantalho pelas costas, né? E pega uma granada. Ah, é verdade. Afinal de contas, o cara tava oco, né? Isso. E aí ele pega a granada, solta a granada e ele se mata ali, né? Pra salvar a menina mais carismática do mundo. O que só prova que uma granada não explodir, não ia derrubar o avião nunca, porque... Ah, aquela granada devia ser... Porque ser essa granada, assim. Devia ser a granadinha. É a mesma do começo do filme? São granadas que nunca explodiriam o avião de qualquer forma. Então o plano do cara desde o começo era uma bosta. O cara no máximo conseguiu explodir ele mesmo, e nem muito, assim, ele mesmo e o papai espantalho, né? Devia ser a granada de 1,99, a granada paraguaia. O que o orçamento conseguiu comprar de granadas pro filme, né? Era uma bombinha de festa junina. Sim. E aí a garota, consegue voar. E a gente já parte pro final do filme, né? Que vem a rádio de novo falando do final dos acontecimentos. Cara, tomar no cu esse final. Porque eles falam assim, que a garota tava em choque, ela voou, mas ela tava tipo em estado de choque. E aí eles tiveram que conter o cachorro, que o cachorro tava do mal. Não é que o cachorro tava do mal, é porque aí mostra a cena enquanto a rádio tá falando, a garota tá voando assim no automático, não o avião, ela tava no automático, com o braço retalhado pela facada, e o cachorro tava lá se divertindo, comendo felizão os dois cadáveres que sobraram. O buffet tava se caindo. Porra, cachorro! Tão vendo, réis mortais, não falei que ele era um cachorro muito cuti-cuti. O cara tá morto. Cadê aquele faro pro mal que os animais têm? Pois é, bicho. O cachorro tava lá felizão, se fartando no ketchup da produção, cara. E o filme termina, cara, assim. O filme termina meio que deixando claro que, tipo, o cachorro foi infectado, foi amaldiçoado, sei lá. Eu não sei. Aí, poderia ter uma sequência. Poderia ter. O cachorro, obviamente, não era um cachorro espantalho. Isso teria ficado muito idiota, assim, mas... Foi estranho, assim, porque você nota, assim, que não tem boa notícia, assim. A boa notícia é que a garota sobreviveu, mas ela provavelmente vai precisar de terapia a vida inteira pra resolver aquilo. E fisioterapia também pro braço. Ah, sim, claro. Fisioterapia também pro braço. E o filme acaba com a fazenda voltando ao normal. As luzes desligam, o gerador desliga, a bomba d'água desliga. Sim. E o filme acaba assim. E dá um close no espantalho que tá respirando lá. Isso, o espantalho respirando, que eu não sei por que eles não fizeram isso numa porra de um boneco, um manequim de loja teria sido suficiente. Pois é, cara, se era pra ficar parado fazer com um boneco, foi fazer com o cara ficar respirando lá. De repente foi questão de orçamento também. Eles, em algum momento aqueles espantalhos iam se mexer, os três espantalhos master ali da fazenda e não se mexeram. E o filme acaba. É, lembrando que eles não conseguiram resolver a parada, né? A fazenda lá, a casa do demônio, continua amaldiçoada. Então outros otários caíram ali e vão se fuder. É, porque... Pensa bem, se você for levar pra lógica do negócio, a garota provavelmente ficou maluca com tudo que ela viu. A garota tava ferrada, mas ferrada na vida, assim. Não sobrou mais ninguém vivo. Uhum. A garota não vai saber da localização, eles provavelmente nunca mais vão encontrar aquele lugar e o negócio termina assim. Mas eu acho que isso é parte do charme do filme, ele não explicar. Ah, assim. Sim. Com certeza. É como se fosse aquele lugar, assim, tipo aquela caverna que o Yoda manda o Luke entrar, assim, você vai entrar ali e você vai encontrar com você mesmo, assim, o mal da tua alma, e ele encontra o Darth Vader é esse, lembra dele? É dessa cena do Império Contra-Ataca? Eu não vi Star Wars nenhum deles. Não me diga. Que absurdo. E esse é o participante que você traz pro primeiro podcast para espalhar o mal no mundo? Até eu já vi Star Wars. Eu passo os episódios 1, 2 e 3 para atormentar os condenados no abismo. Mas eu tenho ideia do que seja. Cara, eu acho tão legal, desculpa, uma parte agora. Eu acho tão legal alguém que nunca viu Star Wars, porque é um troço tão massificado na cabeça de todo mundo, cara. Pô, eu tô orgulhoso de ser teu amigo, cara, por você me dizer que nunca viu Star Wars. Eu sei tudo que acontece, porque todo mundo fala dessa porra. Mas assim, o legal do filme como um todo é que, ao contrário dos filmes de hoje, que tudo tem que ser tão explicadinho, tá aí o Christopher Nolan, que não me deixa mentir, que... We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. A cada 15 minutos de filme, alguém tem que parar e narrar tudo que tá acontecendo pra audiência não se perder. O filme não explica nada, assim, por mais baixo orçamento que ele seja, ou que ele tenha atores desconhecidos, pô, o ator que faz o Traíra... morreu de AIDS alguns anos depois do filme ser feito, os outros nunca mais fizeram nada. A mulher do cabelo só fez aquele filme, a garota se aposentou depois desse filme. O único cara conhecido do filme mesmo é o Careca Rambo, que é vendedor de carros usados. E você acaba o filme é impressionante, o filme assusta, assim, você fica grilado com o filme. Mas assim, o que eu acho, se você vai num filme hoje em dia, tipo Annabelle esses filminhos pop de terror que estão saindo hoje em dia, tudo é tão explicado e é tudo tão baseado só em jumpscare, sabe? Só em te fazer pular da cadeira, tipo aquele Sinister com Ethan Hawke, que eu acho um dos piores filmes dos últimos tempos, é muito ruim, que só tem isso, só tem jumpscare, e você termina o filme, por você não entender, você não ter noção do que aconteceu, você fica fazendo suas teorias, assim, o filme tem uma sobrevida em você, porque você fica pensando nele, né? Sim. Tem a coisa também da resolução local, né, cara? Tipo assim, eu sou uma pessoa ali no meio da parada, eu só quero sobreviver, eu não quero bancar o Sherlock Holmes e descobrir o mistério. Então, a história da menina acabou ali, ela sobreviveu, beleza, fechou. Mas isso não quer dizer que o cara tem que parar pra explicar o que aconteceu e o que era a fazenda, sabe? Tipo assim, porque os personagens não descobriram, ponto. E cara, eu gosto bastante desse filme, cara, eu acho que a gente tá inaugurando bem o Necrofilme com ele, porque é um filme desses, assim, que se você não procurar, você não acha. Ouvintes, o filme, ele tem completo no YouTube, tá dentro de uma janelinha, é meio ruim de assistir, mas vocês encontram por aí na locadora do Cthulhu? Não, na verdade a locadora é minha. Eu demiti Cthulhu no milênio passado, porque ele dormia muito em serviço. Se vocês quiserem baixar, vocês encontram o filme. E... cara, vale muito a pena assistir, porque você vê um tipo de cinema que não é mais feito hoje em dia. Mesmo os filmes consagrados de terror de hoje em dia não usam mais isso, assim, de deixar a audiência tão às cegas quanto os personagens, assim, que... Porque pensa bem, você vê muito filme aí em que, por qualquer motivo que seja, no meio do filme eles tentam entender aquilo para explicar pra audiência. Eles falam assim, não, a gente tem que entender o que a gente tá enfrentando pra gente poder combater. Mas nesse filme não tem isso, assim, você não tem entendimento. Eu só quero fugir, tá ligado? É, exatamente. Que é muito mais próximo do que aconteceria se eu, ou você, ou qualquer pessoa fosse parar naquele lugar do inferno. Sim, com certeza. Provavelmente a gente ia morrer porque a gente é uns bosta. Cara, eu gordo desse jeito. Pois é, não aguento nem correr. Cara... eu ia olhar para aquele espantalho, cara, eu ia sentar no chão assim, acender um cigarro e falar, vem, cara, tá, vem logo, vai, faz o teu serviço aí, pronto. Traz esse alicate aí logo. Cara, as cenas do alicate, cara, dão muita impressão, cara, por causa do som, cara, você vê aquele, sabe, aquele barulhinho de carne molhada sendo cortada, cara, porra, aquilo dá nos nervos pra caralho. É, cara, é foda mesmo. Bicho, eu queria te perguntar... Você me perguntou alguma coisa. Eu ia te perguntar justamente, Que outros filmes você acha na mesma pegada que tenham a mesma levada, assim, de não explicar muita coisa e te deixar às cegas, assim? Tem algum que você gostaria de recomendar ou que você lembre? Os filmes de zumbi do Romero, né? Não explica muita coisa. Pode escrever, assim, cara. Não explica nada, né, na verdade. E acaba bad vibríssimo, assim, né? Pensador, seu rejeito de aula de biologia, seu energúmeno sem cérebro, eu quero deixar minha recomendação aqui também. O único outro filme de espantalho que é bem feito. Chama-se A Noite do Espantalho, de 1981, e eu ordeno que todos os mortais assistam. Filme de zumbi também não dá pra ter um final feliz, né? Se o mundo inteiro tocou, se os mortos estão voltando à vida e todo mundo morre um dia, não pode ter final feliz nisso. Eu não vou lembrar qual filme é qual, porque eu não tenho memória, mas... tem um dos filmes do Romero que, tipo, o protagonista é um negro, né? Um cara negro. E ele sobrevive aos zumbis a noite inteira pra depois vir uns caras brancos racistas matar ele. Isso, é o primeiro. É o Night of the Living Dead, que era um... É o primeiro, né? É uma crítica social que ele faz muito grande. Porque ele tava, afinal de contas, no interior, com aqueles rednecks todos racistas em volta. E no final, ele aparece e leva um tirombaço na cabeça. E os caras perguntam, e aí, era um zumbi? Tanto faz, era um negro. Então é isso, cara. Tipo assim, às vezes você tá numa situação dessas com mortos e demônios e maldições e você vai morrer do nada, entendeu? Não tem explicação. Pô, tem um filme do Lúcio Fulci, que é um cara que, um italiano, que eu adoro de paixão os filmes dele. Ele é chamado do o avô do gore. Conhece o Lúcio Fulci? De nome não. De repente já tenha visto alguma coisa, mas ele não lembro. Ele tem um filme chamado The Beyond, veio traduzido como Terror nas Trevas, que é tipo isso, assim, você tem a premissa do que tá acontecendo, que é basicamente assim, três lugares nos Estados Unidos foram construídos em cima de portais pro inferno. Um deles, por acaso, era um hotel. Sim, todo mundo já sabe onde ficam. O segundo é uma filial do McDonald's e o terceiro fica bem dentro da peruca do Donald Trump. E aí o hotel é comprado e as pessoas que compram acabam passando por horrores, assim, inomináveis, cenas assim também de dar nos nervos, mas assim, nada além disso é explicado. Como acontece, por que acontece, o jeito que acontece, e no final, o casal de protagonistas vai parar no inferno mesmo, assim, num mar de cadáveres, que também foi feito com baixo orçamento, é um puta filme, cara. Mas você vê, uma das cenas do filme, desse filme do Lucio Fulci, que me impressiona até hoje, é que uma das personagens é cega. E ela tem um pastor alemão, que é o cão-guia dela. Então, pra você ter ideia do como as coisas são impressionantes num filme que não te explica nada, ela tá na casa dela e ela é atacada por um morto demoníaco, possuído pelo inferno. E como ela é cega, ela não tem muito que ela possa fazer pra se defender. O pastor alemão dela ataca esse cadáver ambulante, morto, possuído, o que quer que seja, e mata ele. E aí é sangue pra todo lado. Quando acaba essa cena, a garota cega senta no chão, o cachorro, o pastor alemão, vem pedir um carinho, dizendo, olha só, eu fiz um bom trabalho, e ela fica passando a mão na cabeça dele, falando, bom garoto, no terceiro bom garoto, o cachorro ataca ela e arranca o pescoço dela. Caralho. Do nada, assim. Fica do demônio também. É assim, você não precisa necessariamente entender o porquê que aquilo aconteceu. Só que você fica cagado quando você vê. Cachorros são filhos da puta, cara. Tá aí o Dex desse filme, o Bulldog comedor de dono, que não nos deixa mentir. E vocês são muito preconceituosos com a Wows. Eu tô notando isso desde que o episódio começou. Vou acabar soltando o Capitão Planeta do Inferno em vocês. Esse filme ganhou, de lá pra cá, uma legião de fãs, como eu disse. Ele foi lançado recentemente em DVD e Blu-ray. Eu não acho que eles tenham conseguido melhorar a qualidade do filme, porque é um filme antigo, mas vale a pena para quem conseguir pegar. Não acho que ele tenha sido lançado no Brasil, eu pelo menos não vi nada com relação a isso. E como eu disse, né, o filme vai estar listado aí no YouTube. Não recomendo que vocês vejam, porque aqueles filmes do YouTube que tem um janelão com propaganda e uma janelinha pequena com o filme, mas vocês acham... Nossa, é muito escroto, cara. Não é, cara? Sim. São três coisas que eu odeio, assim. É quando os caras fazem isso, ou quando eles colocam uma nuvem na frente da tela e você não enxerga nada, ou quando eles colocam um som acelerado e parece que eu tô assistindo uma comédia, mesmo que seja um filme de terror, porque todo mundo tem voz de... É um filme de terror com o Tigteco. Exatamente, cara. Muito bom. Mas, cara, ouvintes, assistam aí. Espero que vocês tenham gostado do primeiro Necrofilme. Como a gente vai ter sempre recomendações de filmes, não necessariamente de terror, mas filmes que vocês não encontram nem no Netflix, nem por aí à toa. Então tá, Cinéfilos do Abismo, chegamos ao final de nosso novo projeto de podcast, falando de um filme escuro que vale a pena assistir e, como diria o tiozão do churrasco, não é um filme palha. Nossa. Desculpa, eu não resisti. Que infâmia. Deixa, eu devo ter sido infectado pelo audismo do Bruno Aldi lá dos Los Chicos. Deixem aí os comentários, corram atrás do filme, os links estão aí para conhecer um pouco mais sobre ele. Tem muito pouca coisa dita sobre ele. O filme ele é realmente difícil de ter, ele não tem registro, diretor desconhecido, os atores também. Comentem aí, divulguem, sejam nossos padrinhos, assinem nosso feed, participem e digam quais filmes estranhos e desconhecidos vocês gostariam de ver em um próximo episódio. E desde já, é claro, eu gostaria de agradecer profundamente a esse ser lendário, esse padrinho, cientista louco, blogueiro, podcaster e sumidade do lado negro da força, William Vu. Fala aí, meu amigo, passa teus links de novo, dessa vez passa a fundo pra onde o pessoal pode encontrar teu trabalho. Eu não sabia que eu tinha tantos adjetivos assim, mas obrigado. Você é tipo a Daenerys Targaryen, né? Mãe de dragão, porra, a mão queimada. Saco, cara. Nossa, que preguiça que eu dei do seu personagem. Tem uma tirinha muito boa, cara, que ela chega e ela vai comprar um café no Starbucks, né? E aí ela fala isso tudo. Eu sou Daenerys Targaryen, filho de não sei o que e tal. Aí o cara vai e escreve Daniela. Genial, cara. Eu vi um meme muito bom, só te cortando rapidinho, que também era sobre Game of Thrones, que era aquele cara, o assassino sem nome do... Sabe quem é? Um homem é um assassino. O cara que ensina a ser... Sim, o Jaqen H'ghar. Isso, ele mesmo. E aí ele tá trabalhando no Starbucks, segurando um copo, e ele vira pra pessoa e fala assim, um homem precisa de um nome. muito bom. Bom, você me encontra em lugarnenhum.net, meu blog pessoal, e nos podcasts lá do portal Cultura Nerd Geek, que é culturanerdgeek.com.br, especialmente no Observador Quântico lá, que é um dos podcasts do portal. E eu tô participando também do Sobre o Capuz, que é lá da Combo, um podcast sobre quadrinhos também. Olha só, eu não sabia desse, me passa o link. Todos esses links, é claro, vão ficar listados aqui no post. Sobre o Capuz é... Sobre quadrinhos ou vocês falam especificamente sobre o Watchmen? Como é que é? Me explica aí. Não, especificamente de quadrinhos, né? A referência é o Watchmen do nome, mas é quadrinhos no geral aí. Pô, muito bom mesmo, cara. Pô, vou querer conhecer, cara. São tão poucos bons podcasts falando de quadrinhos no... Não garanto que é bom, não, mas cara, é sobre quadrinho. Cara, tem teu nome na parada. Você é que nem o barbudo lá do charuto, cara. Se você acender um charuto agora, você substituiu o Temer, cara. Você tem muita moral, cara. Não quero esse trampo pra mim, não. Espere, sua capivara humana. Ordeno que fale do Infinity mais uma vez. Eu jamais esqueceria isso, ó ser de inominável poder e futum de Gorgonzola. Nossa indefectível e inenarrável apoiadora. Tava nos meus planos desde o início, senhor. Duvido. Vocês humanos, e você em especial, não parecem ter muita massa encefálica, não o suficiente para antever meus desejos. Mas continue, ser imundo. Perfeitamente, mestre. Eu sou realmente um ser reles que mal merece limpar os dejetos que escorrem sem parar dos teus poros sobre o meu teclado aqui. Hehe, brincadeirinha. Infinity Tour, ouvinte do abismo, turismo levado a sério da maneira que vocês sequer sonhariam. É viagem, turismo, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. É tanta forma de turismo ao alcance de vocês que eu precisaria de uma biblioteca cósmica só pra listar tudo. Acham que eu tô de brincadeira? Pois eu desafio vocês aqui. Embarquem nessa viagem de uma vez, não fiquem por aí crescendo fungos parados num canto qualquer, que a Infinity Tour pode carregar vocês para lugares muito melhores. Vá agora mesmo em www.infinity.tour.br, os links estão lá no site, no post, em toda parte. Curtam a Infinity Tour no Facebook, aproveitem, como eu disse antes, para dizer que conheceram por aqui e já vão fazendo as malas, não esperem eu dizer de novo. E aí, ficou a teu contento assim, grande de Ashagur? Tua voz me irrita, mas a mensagem foi passada de forma satisfatória. Não espremerei teu cérebro com minhas unhas do pé, hoje. Gratidão eterna por isso, mestre. Gratidão eterna. Ok, voltando. Onde é que eu estava mesmo? Mas então tá, agora pra encerrar com chave de trevas, qual música, meu amigo Vulto, você escolheria pra encerrar este primeiro necrofilme com o que falou de espantalhos, de bandidos transformados em vítimas e brucutus militares que não conseguem resolver tudo no tiro e no tapa na cara? Bom, de música, eu quero indicar uma música que não podia ser diferente, uma música chamada Scarecrow, do Pink Floyd. Oh, cara, Pink Floyd no primeiro episódio, cara, agora eu senti o primeiro. Eu não sou tão fã de Pink Floyd, aquelas músicas drogadas, chapadas, tem uma gaitinha meio de fole, mas pelo nome ser similar ao nome do filme, falar de espantalho também, acho que é uma boa pedida. Pô, excelente, ouvintes. Fiquem então com o Scarecrow do Pink Floyd e até o próximo Necrofilmicon. E cuidado com os espantalhos. Scarecrow, as everyone knows, stood with a bird on his hat and swore everywhere he didn't care. He stood in a field where barley grows. His head did no thinking, his arms didn't move, except when the wind cut up off and mice ran around on the ground. He stood in a field where barley grows. The black and green scarecrow was sadder than me, but now he's resigned to his fate, his life's not unkind, he doesn't mind. He stood in a field.